Tudo começou assim. Proibida a maiores de 21 anos. É tão simples como isto. Uma rádio nossa, um segredo guardado entre nós e vocês. Assim, para apontar no livrinho dos recados a partir de hoje, 92.4 FM na capital. Esta é a equipa da NRJ Rádio Energia, dia a dia. Nuno Santos. De regresso ao horário 7:10, numa emissão sem trânsito, mas também sem excesso de velocidade. Augusto Seabra. A meio da manhã é que está a virtude e energia que se faz tarde. Vítor Marçal. Ok, vou-te lá então, nada de paragens para o almoço. Paulo Bastos. Quem disse que a informação tem de estar informada? O maior imbecil é aquele que pensa que basta dar-nos música. Miguel Quintão. Ok, está prometido, um final de tarde cheio de energia. Nuno Miguel. Na hora de ir para a cama, energia para ficar acordado. Este é um segredo em grande, 92.4. Em abril de 2010, por amor à camisola, pelos bons velhos tempos, a Rádio Energia voltou à antena. Durante os dias 15 e 17 de abril, a Lisboa Radiofónica fez uma viagem no tempo. Nuno Santos, Miguel Quintão, José Coimbra, Paulo José, Wanda Miranda, entre muitos outros, voltaram às suas raízes. A geração dos 30 a 40 voltou de novo à sua adolescência e recriou a Rádio Energia. Bom dia, Energia 2.0, são 17 horas. Som. Notícias às 7 com Paulo Bastos, bom dia, Paulo. Bom dia, som, 1, 2, 4, 1, é, 1, 2, 3, 4, som, como já percebeste, a minha voz está uma desgraça. Não foste à festa, pois não? Não. Aí, rapaz, foi tão giro. Foi, fica sem voz, mas foi fabuloso. Olho, ias dizer? Não, ia dizer, está no ar. Já percebi, está lá, está muito bem. 7 horas, 2 minutos, 20 anos depois, há energia no ar. Vou dizer uma coisa, se o Cassio hoje estivesse a editar na TV, estava perfeitamente aflito. Estava, porque basicamente as notícias de hoje são o empate do Real Madrid e Barcelona. O clássico espanhol acabou com o empate 1-1, sem grande história. É que ainda por cima os golos foram de penalti. Fica a gracinha de os marcadores de bola parada terem sido Ronaldo e Messi. Isto é para ajudar com as garrinhas do costume. Com isto, o Barcelona já quase pode encomendar as faixas de campeão. A outra notícia desta linha ainda nem sequer é notícia, vai ser. É o clássico possível. É o nosso, o Porto recebe o Sporting no Dragão para este campeonato nacional que é uma seca e nunca mais chega ao fim. Um e outro, o Porto e o Sporting, estão separados por uns incríveis 32 pontos. E, portanto, isto é o que há, desporto por desporto. Portanto, antes o nosso, o de energia, há 20 anos fizemos o fincapé nos desportos radicais que ninguém conhecia. As coisas hoje, Miguel Pedreira, estão bem diferentes. Foi desta forma que começou a emissão especial da Energia 2.0. 3 dias dedicados a reviver uma das estações de rádio de maior sucesso em Lisboa. 92.4, Rádio Energia. A emissão especial relativa aos 20 anos da Rádio Energia pode resumir-se a uma palavra: sucesso absoluto. E não se limitou ao fim de semana de abril. Perdura no tempo através das redes sociais online. O processo começou discretamente, crescendo diariamente no Facebook, para no fim de semana de emissão contar com uma página de mais de 2 mil amigos e um grupo com outros tantos. José Coimbra, atualmente na RFM, fala-nos sobre a gênese desta emissão especial, 20 anos depois da Rádio Energia. Há um jantar de Natal que é combinado através do Facebook e, entretanto, a coisa, nesse jantar com 5 pessoas onde eu estava, a coisa é decidida, vamos fazer um fim de semana, vamos fazer qualquer coisa, e é através do Facebook que tudo isto vai crescendo e trocámos muitas mensagens entre nós, sempre pelo Facebook, não é? Dois dos profissionais da antiga Rádio Energia, Paulo José e Henrique Amar, atualmente na Antena 3, falaram sobre o projeto e a emissão especial que recordou a Rádio Energia. A Rádio Energia teve o dom de conseguir juntar uma equipa que funcionou, digamos, que acabaram por se revelar galácticos, e era esse espírito de equipa, e era essa equipa que em conjunto, na sua harmonia, faziam com que a Rádio Energia pudesse ser o produto de rádio que era, como o verdadeiro líder de opinion maker. Ou seja, nós tínhamos de facto influência no meio, era um nicho de auditório que não estava sedimentado, não havia rádios jovens, à exceção de uma rádio que era a Rádio Cidade, que na altura era feita por brasileiros, tinha o know-how da América Latina. Não havia nada deste género em Portugal, e a Rádio Energia teve esse dom de conseguir juntar na sua equipa as pessoas certas que no seu conjunto formavam um puzzle que resultou no produto de rádio, que foi um produto de sucesso e ímpar na altura. Faz lembrar mesmo há 20 anos atrás, porque as memórias que tenho da altura passavam um pouco por esta maneira de funcionar, aquela atitude meio ninja. Não sabes bem o que é que vai acontecer. Na semana que antecedeu a emissão de aniversário, os média fizeram uma elevada cobertura do evento, com reportagens, entrevistas e notícias sobre o regresso, ainda que temporário, da Rádio Energia. Considerada a irmã mais nova da TSF, a Energia foi criada em 1991 por iniciativa da empresa Rádio Jornal SA, que tinha parte do capital da TSF e ocupou a frequência dos 92.4 FM em Lisboa. Emílio Rangel foi o mentor do projeto, líder e motivador de equipas, daquele que até hoje é considerado o mais inovador e reverente projeto de rádio em Portugal. Aquilo era tudo bom, era uma rádio que conseguia ao mesmo tempo ser eclética, sem ser muito alternativa. Nós passávamos de dança, pop, alternativo, rock, heavy metal, e era esta harmonia que funcionava. Era um ambiente absolutamente incrível, e tu tinhas uma ideia, podias ir ter logo com o Nuno Santos ou com o Sérgio Noronha. Olha, se a gente fizesse isto assim, olha, isso é interessante, vamos lá tratar das coisas. Novamente as vozes inigualáveis de Paulo José e António Freitas a recordar o projeto da Energia. Das emissões originais, recordamos algumas das músicas que só ouviram na Rádio Energia. 92.4. As músicas que vocês gostam, procuram, querem mesmo ouvir. É só escolher. Todas as semanas, alunos do secundário votam na música da Energia. Todos os dias. Elas rodam aqui. E não dá-vos lá, elas rodam aqui. Sem conversa pelo meio. Em modelo compacto. A Energia sempre tocou a vossa música. Com o apoio do Cartão Jovem. Da equipa fundadora constam algumas das figuras mais importantes da rádio e televisão contemporâneas. Nuno Santos, o atual diretor de informação da RTP, José Marinho, diretor musical da RDP, Augusto Seabra, voz off da SIC, ou Paulo Bastos, editor da TVI. Mas também outros conhecidos e reconhecidos profissionais dos média, do jornalismo e do marketing, como Sérgio Noronha, Paulo José, Eurico Nobre, Teófilo Fernando. Temos também Miriam Zaluar, Henrique Amaro, José Coimbra, Mónica Mendes, Wanda Miranda, Miguel Peixoto, Nuno Reis, Jorge Alexandre Lopes, Vítor Marçal, Sofia Louro, João Rola, Ana Sofia Carvalheda, António Freitas ou Marta Seabra, entre muitos outros que fizeram parte do grupo e ainda hoje se dedicam à comunicação mediática. A Rádio Energia sempre foi, eu acho que era a imagem de marca, sempre foi irreverente, sempre foi uma rádio onde o discurso era diferente de todas as outras rádios, onde a sensação para quem ouvia, ainda antes de lá estar, era que os animadores tinham total liberdade para falarem dos assuntos que quisessem, para usarem a linguagem que lhes apetecesse, sem ser ofensiva, obviamente, mas onde havia muita liberdade, onde havia rojo, audácia, e essa foi uma das coisas que eu acho que fez com que a Energia tivesse sido um projeto completamente diferente de tudo que existia na altura. Wanda Miranda, atualmente nas manhãs da Comercial, reforça a irreverência da Energia. A Rádio Energia existiu durante 5 anos, entre 1991 e 1996. Nasceu auto-intitulando-se Não Existe Outra Rádio Assim. Um espírito jovem, talvez mesmo rebelde. Sem medos, assim vivia a Energia. Objetivamente, nós queríamos que houvesse uma identificação com aquilo que íamos fazer hoje, uma identificação com aquilo que fazíamos há 20 anos. Mas também, tendo aqui uma preocupação, que é, se a energia nascesse hoje, ela não seria a mesma coisa, não podia ser. O mundo mudou imenso nestes 20 anos. Há 20 anos não havia internet, os telemóveis eram uma coisa pesadíssima, tinha que se transportar e tal. E, portanto, a rádio, quando nasceu naquela fase, ela correspondia, dava resposta a uma expectativa que havia nas pessoas da tua geração, por exemplo, para terem acesso à música, aos espetáculos, ao entretenimento de uma forma geral. Bom, isso hoje é facílimo de encontrar. Então, se nós a fizéssemos hoje, tínhamos que a fazer de outra maneira. Agora, como estamos aqui a fazer no sentido de a celebrar, achamos que a devíamos fazer parecida com o que ela era em 1991. Nuno Santos apresenta a relação entre o projeto da Rádio Energia e a festa destes 20 anos. Com uma programação sem complexos, feita por jovens e para jovens, este foi um projeto inovador, uma aposta num público adolescente que adotou a estação como a sua energia. E isso foi, ainda é, visível na forma como algumas destas pessoas participaram na emissão através do Facebook. Além disso, são estes os ouvintes que mantêm, quase um ano depois, o grupo ativo. É surpreendente, não é? Não fazia ideia que isto pudesse chegar a outros grupos, felizmente, que é brutal. Novamente José Coimbra, desta vez sobre a influência da tecnologia. Com uma forte sintonia entre profissionais e ouvintes, a rádio não se fazia tanto pela música, mas mais pelos temas que respeitavam à própria sociedade. Talvez fossem tempos mais interessantes, menos céticos e apáticos. Em alguns casos, havia mesmo agressividade nas palavras e nos temas tratados. Mas também havia música nova, muito nova, e uma aposta na música portuguesa, não apenas porque sim, ou porque as cotas na lei da rádio assim o exigiam. Eu queria ser mais original, mas só me ocorre uma palavra, só me ocorre mesmo uma palavra, e com toda a importância que essa palavra tem: paixão, gigante, genuína, verdadeira, daquelas que não se escolhem. Havia orgulho entre todas as pessoas, aquele gosta daquele, aquele gosta daquele, e sentia-se isso. Mónica Mendes e António Mendes, agora na Antena 3, revelam-nos a paixão da rádio Energia. Energia! Desculpa. Que malta é jovens, pá, e eu sou muito ingênuo, eu não percebo nada do mundo dos crescidos, pá. Rádio Energia. Não eram sempre os mesmos artistas ou bandas a tocar. Os trabalhos de reportagem nos concertos ao vivo iam além do comentário das figuras públicas que por lá passavam. O mesmo acontecia com os diretos. Talvez a influência da TSF estivesse presente, revelando algum atrevimento, quer no tratamento dos temas, quer na música, com uma seleção menos repetitiva, unindo de forma muito interessante géneros tão diferentes como o pop, o rock, o rap ou o metal. Eleições 91. A campanha passo a passo. De meia em meia hora, as últimas novidades, os últimos discursos, as últimas promessas. São mais de 200 jornais de síntese, 500 noticiários dedicados exclusivamente às eleições. Um total de mais de 700 horas de emissão. Todas as sondagens, todas as previsões, todos os pormenores da vida dos candidatos analisados por uma dezena de comentadores especializados, seguidos por 20 equipas de reportagem, mais de uma centena de profissionais. Tudo sobre as eleições 91. Tudo sobre as eleições 91. Aqui não! Eu fazia todas essas promoções e esses jingles durante o primeiro ano e meio de vida da NRJ Rádio Energia e portanto era extremamente cansativo, ainda depois ter que levar com 3 horas de emissão misturadas, andar em cima da música, e foi complicado. E depois foi uma altura também que bem me lembro que a Rádio Energia começou a ter playlist até à meia-noite, com José Coimbra, se não estou enganado, e portanto nessa altura foi a altura em que o programa de música e dança foi para o horário meia-noite, 2. Portanto já estávamos aqui quase a entrar em velocidade de cruzeiro. Nuno Miguel explica as rotinas da energia. Ainda em 1991, as emissões da Energia alargaram-se ao Porto e em 1993 chegaram a Coimbra. No mesmo ano, a demissão em bloco da equipa comprovava o desnorte e as desavenças com a administração. 3 anos depois, a Energia alterou o seu nome para FM Radical. Aparentemente, pouco mudou. Mas só aparentemente. Algum tempo depois, silenciou-se de vez. Em 1997, o grupo Renascença comprou a frequência da antiga Energia para criar a Mega FM e nada voltou a ser como antes. Um projeto como o da Rádio Energia era dirigido a um público específico. 20 anos depois, esse público já tem mais 20 anos. Portanto, a Rádio Energia hoje poderia estar a fazer uma coisa completamente diferente. A rádio normalmente vai ou tenta se manter fiel a um determinado público e a um determinado escalão etário. E por isso também tem que rejuvenescer as pessoas que fazem emissão, os jornalistas, para que haja uma identificação mais próxima com o público que ouve a rádio. José Marinho, hoje na RTP, explica a relação entre a energia e o público. A energia acabou exatamente no período de viragem para a rádio, quando se foi abandonando a gestão de rádio por amor à camisola, herdeira das rádios piratas, e lentamente implementando um modelo de gestão pragmático baseado em processos de reengenharia organizacional. Este modelo reorganizou as práticas profissionais e a estrutura da própria radiodifusão enquanto indústria, desenvolvendo novos produtos, implementando uma nova cultura. Tudo isto para aumentar a produtividade e reduzir os custos. A Rádio Energia, nos primeiros, talvez no primeiro mês, e eu estou lembrado dos primeiros dias, aliás, há uma fotografia que normalmente costuma aparecer no público, que é aquela fotografia tirada de fora da porta com o óculo, em que se via o nosso estúdio. Então o nosso estúdio resumia-se a um teclado e um sampler. E, portanto, todas as coisas eram feitas diretamente para a DAT, só com o sampler e só com o teclado. Mais tarde, íamos a ter um gravador multipistas, que é um gravador em fita, que gravava 8 coisas ao mesmo tempo. Novamente, Nuno Miguel sobre o trabalho que se fazia na Rádio Energia. O aniversário da Energia correspondeu também a 20 anos de histórias e recordações. Cabelos mais curtos, em alguns casos tão curtos que desapareceram. Não há barrigas flácidas, mas há o peso dos anos. As vozes amadureceram, mas a loucura mantém-se e a energia do regresso motivou cada um destes profissionais para a produção de um fim de semana de rádio único em Portugal. Qualquer coincidência entre este spot que você vai ou outro qualquer que você tenha, já sequer ou até mesmo, é puro faz de conta. Uma vez mais, a energia recuperou o seu espírito e soube envolver os ouvintes. Desta vez, numa estreita relação entre o tradicional FM e o digital, através da emissão online e dos comentários na página do Facebook, com publicações constantes da equipa e, acima de tudo, dos ouvintes. E é notável porque estamos a conseguir, por aquilo que estamos a receber de interatividade por parte do Facebook, estamos a conseguir passar, transmitir exatamente esse espírito. É esse espírito que quem está a ouvir durante estes dias está também a recuperar, e era única e exclusivamente isso que nós pretendíamos com esta ação. Marcar os 20 anos, divertindo-nos todos muito e divertindo quem na altura ouvia. Eu acho que já apanhámos alguns, já tenho ali ouvido e lido várias pessoas, gente que não ouviu a energia na altura, porque era muito pequenino e não tinha nascido, e que se está a divertir também. Jorge Alexandre Lopes, atualmente na RTP, revela também as relações entre a energia e o público. Foi o bichinho da rádio que deu o mote para a ideia da celebração e reuniu a equipa fundadora para 3 dias de emissão, com voluntariado e voluntarismo sendo o último dia reservado à interpretação de cada locutor do que poderia ser hoje a Rádio Energia. Fala-se no bichinho da rádio, é mesmo qualquer coisa que existe. E a maior parte desta gente continua a fazer rádio, mas para mim, que nunca mais fiz, sempre ficou aquele desejo. E então vai ser uma ocasião que eu vou aproveitar, que vou abraçar com toda a energia. Miriam Zaluar, jornalista freelancer, desvenda um pouco do bichinho da rádio. A energia da rádio está em todos nós. Porque a energia era isto, amor pela rádio, pela alegria, pela amizade, pela vida. Parabéns, Rádio Energia. Nós dissemos também, entre nós, nesses dias, que a Rádio Energia 2.0 era dedicada a alguém que teve na sua concepção uma grande importância. Teve na sua concepção um talento criativo que tinha muito a ver com o gozo que ele colocava nas coisas. Na altura com 20 e poucos anos, mas foi sempre assim. E ainda algumas das matérias, das coisas que nós ouvimos no ar agora, neste regresso, saíram do seu esforço, do seu talento e da sua criatividade. Por isso, a Rádio Energia 2.0 fecha agora as portas e fecha as portas dedicando estes 3 dias ao Nuno Miguel. Singela homenagem ao falecido Nuno Miguel. No final deste documentário, que é também um pouco da história da geração Eu Quero o Joystick que se lixa ao Politique, recordamos um dos hinos da energia com letra de Paulo Bastos. Mas que lindo que tu estás. Que me importam os cifrões e os canudos que ficam bem, e as fardas militares e as cruzes e não sei quem. Que se lixa a política, eu só quero joystick. Não é o tamanho do cabelo que me faz o marginal. Não me chutem os ouvidos, eu tenho mais para fazer. Energia nos 90, ideal para quem inventa. Que se lixa a política, eu só quero joystick. As verdades dos jornais, o mundo inteiro para mudar. É o que se lixa a política, eu só quero joystick. As verdades dos jornais, o mundo inteiro para mudar. Que se lixa a política. Eu só quero Justin. Para terminar este documentário dedicado à Energia 2.0, um excerto do programa Dois Duques, também ele dedicado à Rádio Energia. Nuno Santos. Expressa a lista dos passageiros do Titanic, mas diz não é lá, para não. Diz lá. Mas não é para não. Não. Sérgio Noronha. Emílio Rangel. José Marinho. Miguel Peixoto. Augusto Seabra. António Freitas. Mário Filipe Pires. Henrique Amaro. Augusto Fernandes. Nuno Reis. José Coimbra. Mónica Mendes. Deixa-me ler que estou a ver mal. Pedro Viana. José Lourenço. Paulo José. Nuno Carlos. Wanda Miranda. Zé Pedro. Tó Pereira. Lucha. César Martins. João Rola. Nuno Miguel. Alberto Santos. Paulo Bastos. Luís Monteiro. Sofilo. Filipe Santos. Pedro Blanquinha. Silvana Marques. Pedro Miguel Ramos. Vítor Marçal. Eurico Nobre. António Torrado. Número 10, Ana Maria Ramos. Jorge Gabriel. Número 13, Ana Margarida Valada. Fernando Alvim. Número 19, grande Teófilo Fernandes. Marta Fernandes. Artur Carvalho. Hélder Fernandes. Agora, Nuno Joni. Álvaro Vieira. Carlos Picassinos. Pedro Esteves. João Fonseca. Jorge Alexandre Lopes. Assinou nas Jal. José Alvarez. El Capitão Alvarez. Patrícia Faria. Ana Sofia Carvalheira. José Paulo Alcobia. E agora? Álvaro Costa. E Miguel Quintão. Mississippi, Miguel Quintão.